Back dos Queijos, meu amigo Back dos Queijos. Tá por aí. Misturou as duas? Júnior Viana. Eu acho bom misturado, mano. E eu não consigo esquecer de você. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Oh, menininha, meu amor. Escreve carta, eu já escrevi. Vou mandar recado. Eu quero morrer se você tiver outro. Oh, moreninha, cadê você? Ou não vou. E você que só já chega e pode parar. E agora? Eu errei de acreditar no meu sonho. A gente quando se apaixona não quer nem saber. Ser feliz e nunca vai sofrer. Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda e incapaz de aceitar. Insiste na paixão errada dessa. O sensato. Naquele dia que você coração despertou, abandonado, carente de amor. Eu nada pude dizer e você soube. Eu comecei a gostar e quando vi a tchan, você é Vinícius Ferreira, abraçou. Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Não é possível, eu não encontro outra pessoa. Boa que esteja. Vai, Valdanta! Segura! Júnior Viana. E se eu bebi, não foi por causa de você. Posso ir. E eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensar no cadastro. E se alguém falou, andei mostrando seu retrato. Isso é conversa. Quer saber a minha vida? Não me interessa. Eu te asseguro, nem me lembro. E você? O cegaço. Bota a segurança aí. O que eu já